TV Globo. É muito famosa, não é famosa? Se vira nos 30. TV Globo. Faz os sanguíneos no cérebro. Gasto nos 30. Quem assiste a novela das 8 da Globo? Apoio Rede Globo. Rede Globo. Este é o seu nome, máquina de lavagem cerebral. Este é seu codinome, nosso povo paga pau pra esta porra. Nosso desejo é que isso me morra. São mais de 30 anos alienando milhões. São mais de 30 anos roubando milhões. Não, não, não, eu não me esqueço não. Manipulação, distorção, mentira. Governo militar, FHC, Ayrton Senna. Fábrica de sonhos, ou pesadelo vivo, eu te pergunto. Será que vale a pena, de alguma forma, tentarmos acordar nossos irmãos? Chega, não dá mais pra ficar calado. Globo e você nada a ver, não quero ver. Chega, não dá mais pra ficar calado. Globo e você nada a ver, canal zero. Decote esses otários, não custa nada tentar. E esses atorezinhos de merda, cabelinho curto ou grande, rostinho agradável. Boa aparência, aliada à mente descartável tem. Ator que vive falando que é do PT. Bando de idiotas que só querem aparecer e contribuir na destruição mental. Se depender da gente, esses otários estão no sal. Não é brincadeira não, estou falando sério. Vejo os palhaços tocando na Xuxa. Gente de atitude não paga pau pra aquela bruxa. Não dependemos dessa gente não. Queremos para todos um caminho diferente. E vamos mais à frente. Chega, não dá mais pra ficar calado. Globo e você nada a ver, não quero ver. Chega, não dá mais pra ficar calado. Globo e você nada a ver, canal zero, bebê. Será que é tão difícil assim? Eu falo nisso e você ri de mim. E é bastante otário, continue pagando pau. Fica aí sentado, não mude de canal. E continue só lavagem cerebral. Dando audiência a essa gente que só quer ver o sol. Vocês me chamam de preto mal informado. Não passo de mais um louco alienado. Diz que não tem culpa pela espera ser a melhor. Pra mim é a fusão do que a de pior. Muita diversão, pouca educação. Muita mentira, muita alienação. Chega, não dá mais pra ficar calado. Globo e você nada a ver, não quero ver. Chega, não dá mais pra ficar calado. Globo e você nada a ver, canal zero. Vai demais, vai ver essa bosta afundar. Temos que nos unir, temos que despertar. Qual é, porra, véi? Novela não alimenta não, diversão barata a gente dispensa. Tô cansado de toda esta fuleiragem. Morre uma fulana da TV, recebe todo tipo de homenagem. Conta choradeira, véi. Até parece que é um parente. E pela minha raça, será que você nada sente? Não, grande Otelo, Tim Lopes, Mussum, e aí, véi? Você chorou por algum? É bem provável que não. Você se orgulha de ser um pentacampeão. Só no futebol, otário, por que nas outras não? Por que nas outras não? Não. Fome, miséria, violência, preconceito. Pra sua rede bobo, parece tá tudo perfeito. E nós o que queremos é tirar eles de tempo. Boicote, boicote, boicote. Precisamos, precisamos de boicote, boicote, boicote. Precisamos, precisamos. Quem fala de no pé, curioso na rima. A vida política brasileira exige a participação da juventude.